carreira eu sonhei com isso. Sonho de moleque, fui atrás e lutei por isso. Vai vendo, rolê de skate, punk rock, aprendi que a vida ensina a cicatrizar um corte. Caras de boêmia Lapa, se a luta é contra o sistema, irmão, eu dei minha cara tapa. Skank e Uka ainda estão comigo, é o certo pelo certo, é nisso que eu acredito e sem o Robinson. Na balança, quanto vale, eu é por quilo. Eu sigo meu caminho, troco beijos e tiros. Bem-vindo ao terceiro mundo. Não, ninguém tá protegido, mas o trem não sai do trilho. Vitória é morango com sucrilho. Esperança no futuro dos nossos filhos. Mais chapado, mais tranquilo. Vocês que estão no vacilo. Design moderno, telhado de vidro. Mas quem sabe? Sempre cheio, um grande amor do lado, sem ceder aos padrões que eles têm modulado. Seja um bicho no topo de um prédio, nunca emoldurado. Lembra aquelas coisas que nós sonhava aos 15 e andava sempre cercado de mais de 15, mano. Vejo que só restou você depois de 15 anos. Ficava até bonito, homem. Bem que eles falavam que cara feia, fome disso nós não sofre mais. Do you understand that? Get what I'm saying? Forever!